Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre todo Jovem Nerd, o inverno de Curitiba está chegando. Ah, bom, porque aqui o JP e o Orlando é um calor da porra. Aqui é o Guga e eu sinto saudade do tempo que não existia o termo bullying. Puta que pariu, que frescura do caralho. Aqui é a Azaghal e eu invento todos os nomes na minha cabeça. Pelo menos tu faz isso, cara, que eu não sei nome de ninguém nunca, pô. Corno, eu pelo menos tinha decência de botar uma lista dos nomes no começo, dar uma olhada de vez em quando. Né? Muito bem, nerds. Nós estamos aqui para fazer um Nerdcast requisitadíssimo. As Crônicas de Gelo e Fogo, meu irmão. Começando com o primeiro livro, A Guerra dos Tronos, rapaz. Isso aí. Pensando bem, a gente podia ter combinado gravar cada um num trono, né? Essa é a Grécia. Ia ficar com eco, né, cara? E-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez em Caneladas ou Nerdcast! Vamos! E essa semana, Azaghal, estamos falando de The Game of Thrones! Exato! O livro é velho, mas a gente tá conhecendo agora, mas que fascinante! Vamos falar sobre isso hoje e não esquecer de anunciar que neste domingo, logo depois da publicação deste Nerdcast, no dia 8 de maio de 2011, estreia no Brasil, no canal HBO. Sim. The Game of Thrones. Puta. A série da HBO. Esse livro não podia virar uma série da HBO? Virou. Toma. Virou e tá estreando. Então, se você não leu o livro, já pode começar a esquentar as turbinas vendo a série. Exato. E uma dúvida que muita gente que não leu vai ter. Eu vou me enrolar pra entender as coisas sem ler o livro? Sabe, porque tem filme que tu vai ver e, puta, isso aqui, esse filme é só pra quem lê o livro. O que acontece? São mídias diferentes, Jovem Nerd. Sim. Então, é claro que um livro de 600 e varada de páginas, na série a história é adaptada, é diferente, é mais corrida. Sim, claro. Mas é interessante porque é o seguinte, certas passagens são respeitadas completamente. Uhum. É assim, tem momentos que são iguais ao livro. Idêntico. Frases, locais, tudo, toda a situação é igual. É claro que outras coisas que não são, que são menos relevantes pra TV, passam mais batido, né, cara? Mas a adaptação em si ficou foda. Porra, isso pra caralho. Tá querendo dizer? Muito. Muito. Muito foda. E eu tô curtindo muito sem ter lido o livro. Tô lendo, né? Aquela parada, a HBO bota na tela o que a gente imagina, né, cara? É, muito bom. É, cara. Animal, é animal, cara. Só pra quem ficou na dúvida, tem gente na dúvida, a série, a gente sabe que são vários livros e as pessoas não sabem até onde vai a série. Essa primeira temporada tem 10 episódios e ela conta exatamente a história do primeiro livro que chama Game of Thrones. Isso. Porque o nome da saga... Crônicas de Gelo e Fogo. Então não se esqueça, de 8 de maio, veja com o canal da HBO na sua TV por assinatura. Isso, não perca. E não perdam. Não perdam. Muito bem, agora eu quero falar com a portuguesa. Oi. Por quê? Porque a gente vai falar sobre um tema ligado ao Dia das Mães, e a portuguesa é uma mãe. Pois. Então faz sentido, né? Faz, muito sentido. Olha só, cara, que maneiro. Nós vamos falar sobre inclusão digital para mães do Brasil. Olha aqui, meu filho. Eu já estou bem incluída, tá? Não, a portuguesa tem uma parada. Uma parada de inclusão digital. O que que eu tenho? Você clica duas vezes em qualquer coisa. Ah, eu tenho essa mania. Não precisa clicar duas vezes num link, portuguesa. É só uma vez. Quando você Mas clica é duas vezes. Quando você clica o duas meu vezes. Meu dedo costa. Piora, às vezes demora mais. Mas olha só que maneiro. Guaraná Antártica está fazendo uma campanha de inclusão digital das mães. Quem não tem história de mãe que não sabe mexer com computador, você tem que ajudar a mãe. Ah, mãe não sabe mexer com computador. Me ajuda aqui a acessar meu site. Você tem endereço do meu site? Não, deveria ser um e-mail. É um e-mail. A tua mãe tem uma boa, né? A minha mãe tem. Eu falei que ia mandar um e-mail pra ela. Não, mãe, eu te passo por e-mail tudo. Fica tranquila. Ela, ah, não vai dar, porque eu não vou estar aqui no Rio, vou estar viajando. Não vou conseguir receber em Minas Gerais. Ela tem computador em Minas, ela tem internet em Minas, mas não era o e-mail de Minas, né? Não era e-mail de Minas. Cara, isso foi verdade. Mas então, todo mundo tem uma história com mãe e essas loucuras de não entender informática, etc, certo? Então, uma dica excelente do Guaraná Antártica. Eles criaram um hot site chamado Mamãe Cai na Web. Meu Deus. Tem um link aí no post, você clica e você lá tem um curso básico de computador pra tua mãe. Sensacional, apresentado pelo Rafael Cortez. Ele ensina até como ligar e desligar o computador. Aquele botãozinho com uma bolinha, um tracinho pra cima. Nem todo mundo sabe. Pra que... Pois, a minha avó nem sabe. Não faz ideia. Onde liga. E ó, você também pode ir no Twitter ou no Facebook oficiais da promoção e compartilhar algum mico de internet ou de computador da tua mãe que você fez passar. E bota ela pra ver o curso pra parar de encher teu saco quando você tá fazendo alguma coisa mais importante. Mas olha só como fala da mãe. Cara, é um estresse, cara. Todo mundo sabe que é um estresse. Não clica aí, mãe. Não clica. Não, não. E tomara que tenha um cursinho dizendo pra mamãe não mandar PowerPoint pra ninguém. Isso é um essencial. O outro pra não mandar corrente. Por favor, parem. Mamãe caiu na web, Guaraná Antártica, vai lá olhar. E o pessoal do Guaraná Antártica também pediu pra gente mandar um recado aqui, prestando contas da campanha que a gente fez dia 1º de abril, que você clicava num link, num vídeo, clicava no joinha, e aí a cada 1000 joinhas eles dariam uma cadeira de roda pra uma instituição. Eles vão dar as cadeiras, vão fazer a entrega das cadeiras, e semana que vem a gente vai ter link para os vídeos e a gente vai twittar. Então fique de olho no Twitter do Jovem Nerd. Muito legal. Mais um recado, Azaghal, importantíssimo. Desafio Sebrae. A gente já falou em outro Nerdcast sobre empreendedorismo, sobre isso. Galera, estudante universitário, você que não quer ser um assalariado o resto da sua vida. Não que ser um assalariado seja ruim. Não, mas esse é pro cara que quer empreender. Eu não quero que o cara que quer ser assalariado perca tempo. Exato, o cara que tem a ânsia de ter o próprio negócio. Você quer ter seu negócio? É essa a sua vida? Então existe uma oportunidade espetacular de você ganhar experiência com o Desafio Sebrae. É aprender num curso que a gente aprende na marra. Exato, a gente aprendeu na marra. É, mas é. O Sebrae tem uma grande tradição na educação empresarial, cara. E esse Desafio Sebrae é um jogo empresarial para universitários. Excelente. Não precisa ser curso de administração. Muita gente acha que tem que ser administração. Não, qualquer curso. Qualquer mesmo. Quando o pessoal do Sebrae estava conversando com a gente, explicando como é que funciona, mostrando e tal, falou que qualquer curso mesmo. Até, sei lá, educação física, veterinária, cursos que você pode imaginar que não sirvam, mas servem, porque você pode ter sua academia, sua clínica. Exato, né? Exato, com certeza. Então ela vai te ensinar como gerenciar esse negócio, entendeu? É um jogo simulado, você baixa um software, tipo um The Sims, que você tem um mapinha, você clica nos prédios pra falar com fulano e tal, não sei o quê. Só que as situações de lá simulam um mercado empresarial. Sim. Você faz essa inscrição com um grupo, não é sozinho, você arranja um grupo de amigos e aí nesse desafio você vai enfrentar outros grupos. Aí você aprende a trabalhar em equipe mesmo, nem todos os membros da equipe concordando com você. Exato. E é uma parada que vai durar aí um tempo e quem ganhar, primeiro você ganha um mega... um currículo foda, ganhou o Desafio Sebrae. Você ganha viagem pro exterior, pra conhecer polos de startups, etc. Tudo ligado a essa vivência de empresário, né? É, já foram pro Vale do Silício, já foram pra uma incubadora em Barcelona. Exato, exato. Então, a parada é profissional, cara. Mas se não ganhar, cara, todo mundo que participa ganha uma puta experiência. Porra! Cara. Isso, cara, por R$50, que é a taxa de inscrição. E não é R$50 por pessoa, não. Você arranjar um grupo de 5 pessoas, cada um pagar R$10. Porra! Cara, nem... é o que o Jovem Nerd gasta de cachaça, mano. Tem gente que passa a faculdade inteira e não aprende tanto quanto aprende no Desafio Sebrae. Isso é verdade, cara. Tem gente que se forma e não aprende o que você aprende uma vivência dessas, cara. Cara, não perde essa oportunidade. As inscrições só voltam dia 11 de maio. Tá acabando agora, semana que vem. E você pode estar encurtando uma etapa aí. Exatamente. Então vai lá, tem um link aí no post pra você ir lá, se inscrever, junta essa galera no fim de semana agora e faça o Desafio Sebrae. Se você ganhar, fala com a gente. E até pessoas, agora porque temos novidades da Nerd Store! Sim, Jovem Nerd. Estamos em maio. Ora bolas. Atualmente em maio. O ano está voando. Voando muito. E dia 25 de maio nós sabemos que é o dia da toalha, Azaghal. Sim, as pessoas tentam dizer pra vocês que é o dia do orgulho nerd. Mas ele é o dia... Sabe o que é isso? É quando um novo reino conquista... Outro. E tenta, ou uma nova religião, e ela tenta mudar as datas principais. E é isso que tá acontecendo, cara. Aproveitaram a data, né? Aproveitaram uma data importante e estão tentando usar pra outra coisa, cara. Mas é, então, o dia do Orgulho Nerd e o dia da toalha. E para homenagear nosso querido autor ultra nerd Douglas Adams, nós estamos lançando a camisa Don't Panic, Azaghal! Exatamente, a camisa mostra como você deve utilizar a sua toalha. Olha só! Afinal de contas, você tem que ter a sua toalha. Sensacional a camisa! Cara, que arte maneira, que arte interessante. Tem todos os usos da toalha ali na camisa. Ficou animal. É uma estampa colaborativa entre o Victor, o Estivador, e o André Carvalho, do Iluminura. Sim. E participaram como modeletres da camisa Hugo e Rafaeli. Olha só, estão lá na vitrine estampados. A Rafaeli tem namorado e ele é ciumento. Podem seguir ela no Twitter. Mas aí as pessoas vão perguntar, Azaghal, e a toalha? Puta, cara. Vocês vão lançar ou não vão lançar a toalha no dia da toalha? Eu vou explicar um negócio pra vocês. Quando eu trabalhava no motel, um marceneiro amigo meu falou uma vez assim pra mim. O peão é o capeta encarnado na obra. E eu transporto isso pra minha realidade atual, cara. E que é o quê? O fornecedor é o demônio. Encravado no comércio, cara. Ai, cara, o fornecedor, né, cara? É aquele mal necessário, né, cara? Caraca, cara, é impressionante, difícil. Cara. O que acontece? A nossa ideia genial para fazer milhões era vender um kit camisa e toalha. Lógico. Então nós fizemos a camisa com essa estampa e a toalha tá sendo preparada desde o ano passado, porque a gente tá testando técnica, felpa, se dá pra estampar, não dá. A toalha tem toda uma série de limitações que uma camisa não tem. Era aquela toalha que vazou no Nerd Office que a gente exatamente. Testou, né? O que aconteceu? A gente chegou a um produto que a gente ficou satisfeito com a estampa, né? Com a imagem que estaria na toalha. Uh-huh. E a qualidade da toalha, porque a gente poderia fazer uma estampa de 1 milhão de cores, mas ia ser aquela toalha que não enxuga nada, né? De caminhoneiro, sabe qual é que vende posto de gasolina? A gente não queria vender algo que não fosse, que não enxugasse, porque tem que ter forma e função. Sim. Quem disse que o fornecedor respeitou o prazo ou a qualidade que nós estabelecemos pro produto, cara? Cara, foi uma cagada geral. Primeiro, que ele mandou a toalha de bosta, que a gente não tem coragem de vender nunca. Depois, ele só mandou toalha de rosto. É, cara. A gente pediu toalha de banho de rosto. É de amargar, toma, cara. Toma aí, só de rosto. O que você vai fazer com essa merda? Assim, a gente sabe que vocês não têm nada a ver com isso, só estamos passando os dilemas do dia a dia de um comércio nerd. Aconteceu, velho. Então... mas o que importa é o seguinte, o produto de qualidade está lá à venda. A camisa. Don't Panic. Se você é um mochileiro das galáxias, sim, você tem que ter a camisa Don't Panic. Que marketing agressivo. Aproveitando, temos a reposição da camisa Motherfucker e Acre 2.0. Olha só, que beleza. Vá lá na netstore.com.br e faça as suas compras. E consulte o seu médico. Vamos lá, se você não quer ouvir o feedback do último Nerdcast, você pode adiantar para... 24 minutos e 17 segundos. O inverno de trás dos montes está a chegar. Vamos lá, relatório de e-mails. Lembrou a bota o último Nerdcast sobre o dia D, Segunda Guerra Mundial. Zenon Filho envia suas montagens do dia N. Somos Nerdcasters no dia D. Tá ótimo. Vilmar Rossi manda suas ilustrações do Nerdcast, cartazes de propaganda de guerra. Excelente. Ficaram legais. Fabrício Vaz envia um vídeo colorido do dia D. Isso achei irado. Muito maneiro. Tem alguns outros ali que você pode ver no próprio YouTube. Uh-huh. Muito maneiro. Maneiríssimo. Guilherme Abreu manda um vídeo sobre a USS Iowa. Excelente. A foto é demais, né? A foto do Blast. Blast. Fazendo puta. A água, puta, inacreditável. Muito maneiro. Rômulo Couto envia o trailer do game Dino D-Day. Que isso? É o dia D dos dinossauros. Onde as pessoas vão matar os dinossauros. Que porra é essa? Excelente. Mais links estão relacionados à Cafecatura. Mais uma caricatura. Dessa vez da Senhora Jovem Nerd da Portuguesa. Muito bom, ele né? Ele faz a caricatura com café, é isso? Com pó de café? Eu não sei. Eu acho que a proposta é essa. Será? Café, catura, é tudo marrom. Mas será que ele não faz a caricatura no computador e aí ele bebe café? Tá bom, vamos admitir, essa é uma possibilidade. Independente disso, ele é muito bom, né, cara? Ele é um artista. Ele mandou as nossas e deu agora manda da Senhora Jovem Nerd da Portuguesa. Eu olhei lá no blog dele, tem muita coisa, cara, assim, de blogueiro, de Obama e o que seja. O cara manda muito bem, parabéns. Muito bem mesmo. Douglas Docelino manda a imagem de Jovem Nerd na mão do palhaço. Ficou bom. Muito boa a ilustração. Ótimo, resolvi. E Plínio Passos criou um skin personalizado do Jovem Nerd para o seu notebook. Olha só! Ficou maneiríssimo. Maneiro, será que isso dá dinheiro? Não sei. Além disso, tem outras imagens, montagens e links que você pode conferir no post e dar um page view para nós. Muito bom. Diego Oliveira, 25 anos, e Daniel Watchholtz, 34 anos, ambos de Blumenau. Essa é a medalha da Cruz da Mãe Alemã. Bom, ele fala que é essa porque ele mandou um link aí que você pode clicar e olhar. Essa condecoração era outorgada às mães alemãs de grandes famílias e possuía três classes distintas, como o Blumenau falou. Só que ele corrige. Bronze, para mulheres que tinham 4 ou 5 filhos. Prata, para mulheres que tinham 6 ou 7 filhos. E ouro, para as mulheres que tinham mais de 8 filhos. Certo. O reverso da medalha traz a inscrição 16 de dezembro de 1938, data de sua instauração. Não. Em alemão. Ah, peraí. Qual é isso aí? 19... Cara, que é Sechzehn? Eu não lembro mais. Tem que lembrar. 16 de dezembro de 1938, eu não lembro mesmo, cara. Ah, tá bom. Data de sua instalação e reprodução da assinatura de Hitler. A cruz era usada em torno do pescoço em ocasiões formais, mas normalmente somente uma miniatura da medalha era usada na lapela esquerda. Ele fala, o meu exemplar possui a fita e caixas originais. Será que a avó dele foi uma avó de ouro, uma mãe de ouro da Alemanha? Eu acho que não, acho que ele simplesmente coleciona, né, cara? Cara, mas tem... Se ele comprou, é dele. Aqui no Brasil é proibido, tem lugares que são proibidos você ter relíquia nazista. Sabia disso? Eu sabia. Mas o cara coleciona. Não vou julgá-lo. Não quer dizer que o cara é nazista, mas porra. Exato. Bem, de qualquer forma, é Diego Oliveira e Daniel Watchholtz, né? Isso. De Blumenau. De segunda a quarta fica na casa do Diego, de quinta a domingo na casa do Daniel. Exatamente. Se tiver algum problema legal, é com eles, né, com a gente. Exatamente. Glaucio Faria, 37 anos, historiador e primeiro sargento do Exército. Olha aí. Guarulhos, São Paulo. Excelente. Primeiro sargento, cara. Não é pouca coisa. O sargento é o cara que eu mais respeito. Ah, é o sargento? Porra, todo sargento é foda, cara. Nerdcasts com os temas militares conquistam minha atenção especial, sobretudo porque agora, com quase 20 anos de exército, tenho a oportunidade ímpar de atuar como instrutor em tempo integral, no melhor estilo Drill Sergeant. Caraca, então esse é o sargento que tu gosta mesmo. É, o que fica ali falando que o cara é o filho da puta, que a mãe dele é uma cabrita, que ele tem que lavar o banheiro com a língua, caralho. Exatamente. Sir, yes, sir. Muito bom. Será que no Brasil eles falam sim, senhor, sim, senhor? Ah, deve ser, né, cara? Sim, senhor, doutor, seu doutor, sim, senhor. Olha, os militares são fodões, cara. São. São mesmo, cara. Bota no Amazonas americano lá. Cara, esse papo... Os caras morrem em 2 dias. Esse papo da Amazônia. Cara... Pô, cara, onde é que a gente vai ser bom? Eu não duvido que seja bom, cara, mas uma bomba acaba com qualquer militar bom na Amazônia, cara. Você tá falando do poderio militar brasileiro. Não, mas cara. eu não duvido. Então. Não duvido que seja bom. Eu duvido que o equipamento deles seja bom, mas eles eu acredito que seja bom. Você sabe o que... Tanto que os caras realmente são sinistros. O nego solta eles sem porra nenhuma. Eu já ouvi falar na fronteira, no final de treinamento de classe de elite, sei lá que porra, aí o cara tem que se virar, comer macaco. É, meu irmão. Realmente são sinistros. Não é aquela galera da Eco 92 passeando no calçadão com arma sem munição, né? Pô, mas aquela galera que tava servindo tinha que estar lá, pô. É, não tá certo. Quanto ao último Nerdcast, gostaria de completar uma informação prestada pelo Eduardo Spor, relativa à origem da expressão dia D. A utilização da letra D para dia, H para hora, é o termo usual para os militares. Assim como A para ano e M para mês. Ou Y. Não tem como ser mais claro. Não? São tão somente as iniciais das palavras às quais se referem. E sua utilização serve para facilitar o planejamento e organização de qualquer evento. Claro. Seja uma operação militar ou uma tarefa meramente administrativa. Além de, obviamente, como Spor afirmou, resguardar a informação sobre data e hora do evento. C. Sim. Normalmente o planejamento da operação existe antes mesmo de definir qual dia ela ocorrerá. E com isso, todas as ações são planejadas de acordo com a data do ataque. Ah, sim. Então como a data não existe ainda, mais um dia para ela ter um código. Exato. Né? Aí tem as seguintes tarefas, aqui ele dá um exemplo, né? 2 dias antes reunir o pelotão, 1 dia antes dar munição, fazer briefing, né? Uhum. E 1 dia depois do ataque, ele tem que estabelecer a segurança do perímetro. Certo. Na tabela dele, na planilha Excel de Sargento Durão, vem escrito assim, dia D-2, reunião do pelotão. Claro. Dia D-1, distribuir munição. Dia D, ataque. Dia D-1, segurança do perímetro. Perfeito. Não tem como não entender a parada. Aí ele diz, explica que dessa forma ele tem a operação fictícia. Na verdade, eu acredito que isso tenha sido uma operação for real. Eles fizeram algum ataque realmente. Mataram pessoas e tiveram que fazer segurança perímetro. E aí é só depois falar, ah, é dia tal. Certo, né? É, o dia... Exatamente. Tá. É. Muito obrigado, sargento. Bom. Qual é o nome dele mesmo? Sargento Faria. Sargento Faria, olha aí. Será que alguém te zoou e te chamou de Sargento Farinha alguma vez? Não, coitado. Adolfo Paiva, 41 anos, historiador, colecionador de material da Segunda Guerra Mundial e viaturas militares antigas e profissionalmente editor artístico. Ele é o maluco que te deu carona de Jeep. Sim, Rio de Janeiro RJ, ele mora no Rio, ele tem um Jeep original da Segunda Guerra, cara, americano. É foda. animal. Já deu uns rolé nesse Jeep, é muito foda, cara. E ele diz o seguinte, mais um excelente podcast, o tema do dia D, daria horas de podcast e gostaria de acrescentar algumas curiosidades. Andrew Higgins, autodidata, dedicara sua vida em desenhos de barco de pequeno porte. Ele estava trabalhando em uma indústria de petróleo e precisava de uma embarcação que fizesse exploração nos pântanos do sul da Louisiana, que pudesse escalar um banco por si mesmo, um banco de areia. É aqueles atoleiros, sei lá, sabe? Assim acabou criando uma embarcação que revolucionou a Segunda Guerra, tornando possível o desembarque numa praia aberta. Ele mandou um link da imagem do barquinho famosão de desembarque de tropas. O barco de desembarque era feito de madeira e só a rampa de desembarque era de ferro. Imagina você ficar no meio do tiroteio nesse barco. Existiu o português que se tornou membro da SS... Mesmo sabendo que Portugal estava... Bom, acabou, começou com espinho informação. Exato, peraí. Existiu um português que se tornou membro da SS, mesmo sabendo que Portugal estava neutro. Mas isso não tem a ver com barco. E aparentemente não. Tinha os barcos e aí... Alt-Tab tinha um português. Você misturou tudo aqui, cara. Alt-Tab tinha um português na SS, beleza. Um grupo de artistas foi convocado para fazer viaturas e instalações falsas. Isso até o JP mencionou. Esse é outro tópico. É, então nós temos barquinhos de pântano que foram para a Segunda Guerra Mundial. Isso. Temos um português na SS. Exato. E temos cenários pro dia D. Tanques fakes pra quando o reconhecimento aéreo for feito, acharem que é de verdade, né? Certo. Eles têm muito mais do que eles têm. Outra informação solta, o medo da guerra química era tão grande que nos jipes tinham extintores de pó antiquímico e máscaras de gás. Eu tenho um no meu Jeep. Olha aí, cara. Caralho, isso é informação de primeira... Mas você tem porque você é colecionador, porque você tem medo de guerra química, né, cara? Que mais informações? O aviador franco-brasileiro e curitibano Pierre Klosterman é o único conhecido a participar do dia D. O Barone, baterista dos Paralamas, fez um documentário sobre ele. E aí tem o link do documentário no YouTube, olha aí. Caraca, tem até foto do maluco, curitibano. Olha só, cara. Pra quem não sabe, o Barone, do baterista Paralamas, ele é mega, mega ultra fanático da Segunda Guerra. Então ele realmente sabe. Inclusive, o Adolfo foi com ele fazer o tour. Foi lá pra Itália, fazer. Acho que nesse documentário aqui. Fazer o tour da Itália. E eles levaram os jipes deles. Muito maneiro. Sinistro, cara, né? Isso é legal. Que mais? Ele indica um bom livro chamado O Dia D, 6 de junho de 1944, do mesmo autor do livro do Band of Brothers, tá? A venda no Senhor Saraiva. Tem um link aí, olha só. Muito bom, Adolfo. Cara, esperto. Ele manda sugestões pra outro tema e beleza, a gente vai fazer. Tá bom. Tá, vai fazer, vai fazer. Pode tá falar. Tá, agita fazer. Seus contatos aí pra gente fazer. Beleza. Muito bom. Chega. Se você não leu ou vai querer ver a série com surpresas... É, a gente não vai dar spoiler agora, mas vai ter um momento que vai ter spoiler, a gente vai avisar. Então você vai ouvindo até o momento dos spoilers. Exatamente, é. Vamos fazer assim. Que você ouve, você se interessa pelo caso, depois se você quiser ver a série, quiser ler o livro, você para e depois volta. Jovem Nerd. Sim. Você que não leu o livro. Eu tô lendo, tô no iniciozinho. Você sabia que... Não! Tu não pode dar spoiler agora, caralho. Spoiler é só depois, porra. Sabia que eu ia me fuder mesmo. Não, você vai se fuder muito, cara. Muito, você porra. Vai se fuder muito, você não tem noção. Mas, sei lá, 100 últimas páginas, começa a morrer quem nunca morreu antes, né, cara? Eu lembrava só do JP lendo o livro, cara. O caralho mesmo, tá morrendo quem nunca morreu, cara. Não, é, o espírito assassino do cara é realmente impressionante pro gênero, né? Só que eu já soube que o cara, no terceiro, apresenta mais uma porrada de personagem pra ter mais carne pra matar depois, entendeu? Ou seja, o espírito assassino é que é feroz mesmo. É. Vamos falar um pouco de George R. R. Martin, que não escolheu esse nome artístico à toa, né? Ah, é. Tem outro R.R., que é muito famoso por escrever fantasia medieval, por assim dizer. Né, dizem que ele é o novo Tolkien. É uma comparação que eu acho injusta, né? É exagerado. Na verdade, né? Assim, ela é descabida. É completamente diferente, né, cara? Vamos dizer uma coisa. Não tem estupro no Tolkien. Não existe estupro na Terra-média. Não tem esse tipo de coisas que só a realidade pode... Não, e a parada é que o cara gosta de uma sacanagem forte. Gosta. Praticamente um Jorge Amado. É? É sinistro. Não, porque, porra, cara, o cara pega pesado. É, às vezes ele pega pesado mesmo. Agora, você tava falando aí que não tem nada a ver, mas, no fundo, é um gênero, né, de literatura que é muito comercializado aqui nos Estados Unidos, que é o fantasy. E o Martin é o pioneiro de um subgênero do fantasy. É esse estilo que foge um pouquinho do que você falou, dos elfos, anões, outras raças, assim. Se concentra na parte política, humana da coisa. Depois dele veio diversos outros autores com essa linha, entendeu? De livros muito bacanas. Eu não sei se vocês, quando tiveram aqui, tiveram a oportunidade de ir numa livraria dessas mega daqui. Não deu, cara. Só Mickey Mouse. Perderam, porque vocês iam ver, cara, a quantidade de estantes de livros de fantasy que tem dentro dessas livrarias. É interessante porque a gente tá ouvindo falar desse livro desse cara agora no Brasil. O primeiro, se eu não me engano, é de 95. Então o cara tá aí há um tempão já, né, cara? Isso. O Martin lançou o primeiro, que é de 95, dessa série. Foi bem recebido e tudo mais. Então é que deram espaço dele continuar. Até pintar o terceiro, que é o livro que nego diz que o bicho pega pra capar, né? Que é a grande obra dele, é o terceiro livro. Porra! Dizem que, pô, se você gostou pra caceta do primeiro e segundo, como eu gostei, o terceiro vai te matar, entendeu? Porque parece que o foda do negócio é o terceiro livro. Uhum. Ele tá nessa de escrever essa série, voltado pra ela há muito tempo. Ele consegue sair um pouquinho, fazer uma coisa ou outra fora, mas o foco dele é essa série. Tem algumas graphic novels envolvendo personagens ou prequels do negócio, enfim. Mas o que me preocupa, que eu peguei meio desavisado nesse bonde todo, é que eu já falei algumas vezes que eu gosto de ler obras fechadas. Uhum. Eu gosto de saber que tem o início e tem o final. Eu juro por Deus que quando eu comecei a ler essa porra, eu achei que eram 4 livros. Eu não sabia que o negócio ia mais pra frente. Só vinha saber no meio do segundo. E aí eu me deparei com o site do cara. E tomei um susto. Primeiro porque tava lá na parte dos updates o seguinte, que ele lançou o quarto livro em 2005, que o quinto livro supostamente era pra lançar em 2007. Caraca. E que ele vinha dando alguns updates, assim, dizendo, pô, atrasou por causa disso, atrasou por causa daquilo. E o último upgrade era de 2000... Update, perdão, era de 2009. A parada tava no limbo, né? E pra piorar, tinha a foto dele na capa do site, cara. E se tu bate o olho na foto dele, tu pensa, pô, nesse ritmo o cara não vai durar pra escrever essa merda, cara. Dá uma sacada no indivíduo. Entra aí no site, dá uma sacada nele, cara. Se ele for nessa progressão, esquece, fudeu, curta os livros que tu leu, cara, porque não vai ter final essa merda. Por isso que agora, quando veio a notícia que finalmente ficou pronto o quinto volume, que vai ser gigante, vai ter mais de 1.200 páginas. Que isso? Uia. É, caraca, é gigante, meu irmão. Esse vai ser no iPad. Não tem condição, parece, cara. Que o terceiro já passa de 1.000, o livro 3 já passa de 1.000. Mas o quinto parece que passa de 1.200 e vai ser lançado agora em julho, já tem até data, é 12 de julho, se eu não me engano. Eu espero que nesse período todo ele tenha escrito tudo de roldão, cara. Porque senão, porra, esquece. O cara não tem o menor estilo de quem vai durar mais muito tempo, não. Mas você sabe quantos livros são ao todo? Vão ser 7. E não, pra tu ter uma ideia, por que que eu acho que ele escreveu de roldão esses outros? Porque esse último update, que é de 2009, ele fala que faltam 2 capítulos, cara. Não pode ter levado 2 anos escrevendo 2 capítulos. Mas... Por mais que o cara seja perfeccionista, o cara não pode fazer 1 capítulo por ano, bicho. Eu, assim, não ficava tão paranoico em ler uma obra fechada. Eu curtia ficar lendo e acompanhando o cara e tal. Mas de um tempo pra cá, que eu tenho menos tempo pra ler, eu tenho ficado puto com isso. E eu acabo esquecendo o que aconteceu no livro anterior, cara. Eu também. Isso meu. Fica mais de 1 ano sem pegar a parada, né? Então... Mas é impossível pra quem tem pouco tempo, cara, pegar o livro anterior pra dar uma relida, exato, cara. Exato. Isso é impossível, cara, hoje em dia, entendeu? Pô, mas é engraçado que nesse gênero de fantasy, de fantasia, não sei se nego traduz assim pro português, não sei, tem alguns autores que são malucos de lançar umas séries em 12, 13, 14 volumes, cara. Robert Jordan, que é um dos papas aí do gênero, pô, a série dele já acho que já tá no 14º, cara, eu não tenho previsão de acabar, entendeu? Uma parada dessa nunca vai me pegar, cara. É foda. Eu não tenho paciência pra isso, entendeu? Espera fechar a série, né, mano? Não, nem nunca. Eu não vou, porra, não dá mais pra essa altura. Me programar pra ler, porra, 18 livros de uma... É foda. Não, não dá. É impossível. É, não dá mais, cara. Mas eu acho que a proposta de quem escreve, por exemplo, o Cornell tem uma série gigante dessas que é do Sharp, né? Não, mas são histórias fechadas. Mas aí você não precisa ler 18 livros do Sharp, né? Tu escolhe um ou outro, acha maneiro e tal. É meio doido, mas não é impossível tu ler fora de ordem também, entendeu? Se o livro é em sequência, tu não tem como fazer isso. É foda, pois é. Clear is for the winter, when the snows fall 100 feet deep. Vamos falar um pouco do estilo do George R. R. Martin, e eu acho que basicamente fica na mente do nerd é colocar ele em algum lugar entre Tolkien e Bernard Cornwell. Porque o Bernard Cornwell, pra quem não conhece, é um cara que escreve romances históricos, né? O cara faz muito sucesso. Se você é nerd e não conhece Bernard Cornwell, pelo amor de Deus, ele é o autor de Crônicas de Arthur, a trilogia lá do Graal, né? E agora as Crônicas Saxônicas, que estão em aberto e ninguém sabe quando é que vai terminar, mas que é a melhor obra dele até agora, que todo mundo diz. Ele pega um período histórico da Europa medieval e tal, e ele tem uma linha guia, que é o que aconteceu, a unificação da Inglaterra, ou então a própria lenda arturiana, e ele vai e recria personagens, recria tramas em cima desse background histórico, né? O interessante do Cornell, que faz o livro dele ter esse diferencial, é que ele pega um personagem paralelo, não faz parte da história real. É fictício, né? E coloca ele ali, do lado dos caras, do lado do Arthur, do lado do rei, entendeu? Alfredo. E ele conta a história toda, o que tá acontecendo, e ele tem a liberdade de fazer a merda que quiser, porque o personagem dele não é o principal. Sim. Diferente do Con Wingdon, escreveu o Imperador e tá escrevendo agora o do Gengis Khan. Peraí. Como assim tá escrevendo agora o do Gengis Khan? Não acabou essa merda também, não? Não sei, cara. Não sei porque eu não tô lendo. Hã? Meu irmão me deu 3 livros aqui prometendo que, pô, tinha acabado. Tinha um fim, aquela merda. Acho que acabou no 3, eu acho. Porra, não me assusta a altura dela. No caso dele, ele pega o cara. O Imperador, o personagem principal dele era o Júlio César. Já no do Gengis Khan, o personagem dele era o Gengis Khan, cara. Sim. E ele faz uma coisa que é legal, que é igual a do Cornell, que é pegar o personagem principal dele desde criança e desenvolver até a vida adulta, né? Ou morte, no caso do Júlio César. Isso é maneiro. Isso é maneiro se o cara acelerar na criança, né, cara? 60 páginas, 80, tá bom, né? Cornell, ele trata esses assuntos com o máximo de realismo que ele puder, né? Todo mundo que tem barba tem piolho na barba, as mulheres têm sovaco cabeludo, são fedorentas. Não tem dente. Sabe? Dente é uma regalia inacreditável. Assim, não, isso é que é foda no Cornell, realmente. Essa riqueza de detalhes sem frescura. O convento sabe que vai ser invadido, as mulheres vão ser estupradas, as freiras talham o rosto inteiro pra os caras ficarem com nojo e não estuprarem elas. Porra, é uma dose de realidade agressiva de Idade Média, né, cara? Não existe isso no mundo do Tolkien, né, cara? Não tem sexo animal na Terra-média, sabe? Não tem sexo herói, né, cara? Não tem sexo, ponto. São assexuados, Não que seja uma um estilo seja melhor que o outro, é diferente, né? Você tá numa vibe diferente quando você tá lendo qualquer um desses livros, né? É, mas é, no fundo é uma evolução da coisa também, né, cara? Mais ou menos. Não é uma evolução de ser melhor ou pior. É uma evolução de o que as pessoas esperam de uma obra. Você não quer comprar um livro lançado lá nos cafundós, numa época muito mais restrita do que você podia falar e o que não podia falar, e hoje, né? Mas sabe o que eu acho legal? Assim, do Corno, por exemplo, que eu gosto, é esse realismo dele de piolho, nego sem dente, e a descrição das batalhas. Eu acho isso foda. É, a descrição das batalhas do Corno, ele é imbatível. Esse é a parada do Corno, né, cara? O cara começa, você entra na parede de escudos, você entra nos combates, você entra nos navios. O conceito de paredes de escudo eu nunca tinha visto antes do Corno. De como descrever a batalha visto dessa parede de escudo. A partir disso, todos os livros agora fazem, né? Mas antes disso, a gente só tinha descrição de batalha estilo Braveheart, que a galera correndo encontra o outro, né? É. Exato. Antes do Corno era assim que você imaginava, ou você via a descrição da batalha. Um bando de maluco correndo um em direção ao outro. Mas quando você lembra, quando, pô, a gente jogava RPG, o Dave vai lembrar, pô, que eu era maluco pelo livro do Warlaw no Rolemaster. Como esquecer? É. E as minhas campanhas eram todas voltadas pra acabar dentro do Warlaw e guerra entre os lugares e tal. O que eu achava maneiro dali? Justamente isso que eu perdia nos livros e no cinema. Que era parte de formação militar, enfim, estratégias ali. E você via os pontos que você tinha quando a tua formação era mais compacta, menos compacta. Isso tava ali no RPG. Mas a gente não tinha essa transposição pro cinema ou pra literatura. Eu vim a ter no livro do Arthur, que foi o primeiro do Cornel que eu li. Foi o livro do Arthur que, de repente, os caras estão lá numa parede de escudos e descrevendo como é lutar ali. Não é aquela coisa a esmo de, pô, um contra um, espadada, o outro vem pelo outro lado e tu mata também. Não era assim, era uma coisa organizada, mas militar mesmo. Agora é engraçado que no Martin, ele foge da batalha, né, cara? Vai a curiosidade em relação à série, como é que ele vai fazer, né? Eu acho que a série da TV, ela vai suprir isso, eu acho. Vai, exatamente. Pois é essa a expectativa. Se ela vai suprir isso ou se ela vai também fugir. Não, eu não faço. Eu não sei, cara, eu não sei. Vai depender de um monte de coisa. Porque filmar ainda é mais complicado do que escrever. Precisa saber se os caras vão fazer uma batalha, porra, foda, ou se vão fazer uma parada estilo History Channel, quatro maluquinhos se batendo, né? Não, e eles precisam fazer isso porque, pô, eles têm que complementar, não pode ser a mesma coisa. O livro... Pra mim chega a ser até um pouco frustrante. Agora eu já me acostumei. Mas é foda, porque os caras se preparam todos, 1 milhão de nomes de vassalos, e o fulano vai por aqui, esse clã vai fazer assim. Tem o conselho, tem a mesa gigante, 150 caras. O cara descreve um por um: eu vou falar isso, eu vou fazer aquilo, eu acho que ele tem que fazer. Aí, beleza, então o rei decidiu. E no dia seguinte, chegaram com a cabeça dos inimigos. Porra, é foda, cara. No 2, não chega nem isso. No 2 é alguém falando pro fulano: ó, teve uma guerra lá não sei onde e o cara ganhou. Porra. Agora, em compensação, o que ele economiza de descrição das batalhas e das lutas, ele não economiza na putaria, né, cara? É, não, a putaria é pesada, meu irmão. O cara, o velhote, ele tá numa ura fortíssima, meu irmão. Mas tu sabe, cara, que, pô, eu gosto de ler as coisas comparando. É até sacanagem, eu comparei com outros livros, né? E recentemente eu li um, cara, que, porra, o Pilares da Terra vai a detalhes muito mais fortes ainda, cara, do que o do Martin, entendeu? Então o do Martin nem me chocou muito nesse ponto. Deve ser tendência também, né, de descrever o ato sexual mais forte, porque... O do Pilares da Terra, cara, o nego vai a detalhes que, pô, só vê em filme de sacanagem, cara. Entendeu? Não, é sério. E o Martin chega, parece que ele tá com vontade de ir também, e aí chega uma hora que ele fala, pô, é melhor não, né? E para, mas tu vê que ele tá com vontade de chegar lá. É a primeira vez que eu vi num livro escrito por... Foi esse livro, cara. A primeira vez. Mas então, é no segundo livro, tá? É no segundo livro. Então parte pro Pilares da Terra, cara, que tu vai tomar um susto. Bom, em primeiro lugar, dizer que é um livraço também, né? De romance histórico, é o melhor que eu já li até hoje. Melhor que Corno, melhor que o Cacete A4. Mas é forte pra cacete, cara. Não leia perto de familiares, entendeu, pô? Agora que é uma coisa engraçada, quem me deu o livro foi a avó da Francine, cara. Pô, esse livro é muito bom. Eu mostrei as partes pra Francine assim e falei, pô, que tua avó tá lendo, cara. tem gente escrevendo esse estilo pra tudo quanto é lado. E é tudo muito parecido. Esse garoto que escreveu o Eragon... Eu me recusei a ler essa Então, eu li o primeiro livro, vi o filme. E, assim, é um garoto que sabe até escrever bem. Só que a história dele é fraca, entendeu? Ele é uma mistura de Star Wars com os seus anéis. Tudo bem que o Tolkien pegou emprestado de mitologia anões, elfos, trolls... Todas essas criaturas fantásticas. Mas como esse universo misturado com o RPG, que também pegou tudo isso emprestado, né? Se tornou tão popular, virou meio que uma commodity. Elfos, anões, em histórias diferentes, né? Essa do Eragon é uma história commodity. Eu vou pegar aqui o mundo fantasia, aqui, mais ou menos um modelo que já existe, e vou criar uma história dentro desse modelo, né? Parece que o cara vai criar um box de RPG ali. Parece que é uma campanha de RPG. E, né? E o diferente do Martin, que ele decidiu fazer ali, que eu achei interessante, foi, em vez de criar um mundo igual o nosso, só que com seres fantásticos, ele deu uma enchidinha nas regras naturais desse mundo, pra torná-lo mais interessante, que é justamente a duração do verão, do inverno, nesse universo, do dia e da noite, né, cara? Ele era escritor de ficção científica antes de partir pro gênero fantasia. Uhum. E ele era um devorador de livros de ficção científica. Eu participei recentemente de um outro podcast sobre o Guerra dos Tronos, o Papo na Estante. Quem participou também foi o rapaz português, que é o tradutor do livro para português, né? E é a versão que tá sendo usada no Brasil também. Por isso tem os negócios estranhos. O primeiro livro é... Eu questionei ele baseado naquilo que eu tinha lido, O Senhor dos Anéis, em versão de português de Portugal. E eu questionei ele, falei... O nome dele é Jorge. Eu falei, Jorge, vou ser sincero, cara, eu sou filho de português e eu li O Senhor dos Anéis em versão português de Portugal, porque na minha época que eu li não tinha em outra versão. E, pô, foi extremamente difícil de ler, porque, pô... usa-se termos e palavras que a gente não tá acostumado, né? Como é que tá esse? Ele me falou que não. É mais fácil e a gente ponderou até pelo estilo de escrita, né? Comparado o Tolkien com o do cara. Mas ele tava falando que ao conversar com o Martin nas pesquisas dele pra tradução, o Martin falou pra ele que, pô, ele era devorador de material de ficção científica. E daí que vem esse negócio das estações mais longas e tudo mais, de seus sistemas planetários diferentes, com órbitas maiores e sim, tudo mais. Sim, tem até um conto do Isaac Asimov que a gente falou. Exatamente. Que é o Nightfall, né? Que era um planeta que não tinha... O sistema tinha vários sóis, então nunca era noite naquele planeta. E aí descobriram, fizeram uns cálculos e disseram que um dia ia ter uma noite. E aí o nego tá desesperado que nunca viram uma noite naquele planeta. Nesse caso específico é porque é uma órbita maior. O verão leva 3 anos, o inverno leva 4, porque é o tempo que tem de negócio, entendeu? Sim, sim, com certeza. Agora, eles também não tinham um sistema meteorológico muito bom, né, cara? Eles ficam só nessa, pô, tá vindo, pô, os caras não sabem quando é que vai chegar o inverno. Não tem solstício no mundo deles, né, cara? Não, mas eles estão na era medieval, porra. Não, mas nego sabia, cara, claro que sabia. Eu sabia muito bem quando ia chegar o inverno, que tinha que acumular comida e guardar, né, cara? Me parece que é uma coisa meio a esmo, né, porque... É aleatório. É aleatório, exatamente, tanto que eles falam. Quanto maior um verão, maior um inverno. E um dos maestres lá fala, ó, esse foi o maior verão que a gente já teve. Se prepara que a pica gelada vem com força. A pica gelada. O planeta, pô, é doidão, né, cara? Vai pra longe, mais pra perto, sei lá que foi essa, né, cara? É, não tem muito, não tem muita regra. E é engraçado porque eles estudam astronomia e tal, os personagens estão lá de luneta, vendo cometinho, cacete. Mas as estações, elas são meio loucas. Ele fala... Esse verão durou 2 ciclos de whatever do planeta, sabe? É estranho mesmo, assim, né? O planeta deve girar conforme quer, né? Mas acho que existe a preocupação de colocar esse mundo fantástico dentro desse escopo de ficção científica, de ser um planeta em outro sol. Ele não pode simplesmente dizer que é um mundo, essa porra é mágica e é o jeito que o mundo se comporta. Esquece planeta, esquece órbita, esquece tudo. Principalmente no início, né, nesses primeiros livros, ele quer afastar um pouquinho a magia, né? Ele quer deixar o negócio mais pé no chão. Então que tem a família dos Targaryen, que são os que tem o dragão como escudo, né? O pessoal pergunta dos dragões, que eles tinham dragões e tal. E o consenso é que os dragões não existem. existem há milhares de anos. Até existia um lado mais fantástico das criaturas da floresta, dos primeiros seres e tal, mas que os próprios homens acabaram com eles. Ah, mas até aí pode ser lenda também, né? Não tem evidência. Não, mas existe osso de dragão e ovo de dragão. Essas outras criaturas fantásticas, eu tava vendo no terceiro episódio, o Tyrion falando que não acredita nelas, entendeu? Pra ele isso é história de conto de fada. Que já são tão antigas que já se tornaram meio que lendas, assim, coisa de 5 mil anos atrás, assim. Exato. Então o dia a dia dos personagens é um dia a dia, pô, real, entendeu? É porque o que dá a entender que o mundo deles tá meio que... Decadente. É, decadente. Tá com falta de manutenção. Agora, deixaram acabar os dragões, deixaram acabar o... Mas tanto isso é visível que é uma decadência. Até econômica mesmo. Fear is for the winter, when the snows fall 100 feet deep. Beleza, a gente entendeu o inverno, o verão, como é que funcionam essas... Ah, não, a gente não entendeu. É, a gente aceitou. Tem que aceitar. Tem mais uns elementos fantásticos aí, reais, que não são lendas, que você vê. No norte desse reino, no norte lá de Westeros, tem um muro feito de gelo, um muro gigantesco. Tanto em altura quanto em espessura. Isso, uma parada colossal. Esse muro, ele é uma fronteira para uma terra maldita, uma terra amaldiçoada. Na verdade não, só a terra selvagem só. Porra, olha o tamanho do muro, maluco. Os romanos fizeram um muro na Inglaterra lá, né, pra deixar os escoceses do outro lado. É que a gente não sabe o quão selvagem eles são, né? Mas, porra, os caras têm um muro de gelo gigante e nesse muro vive uma ordem que é a Patrulha da Noite. Eu acho foda, né? A Patrulha da Noite, cara, eu acho foda. Quando apresenta a primeira vez, fala-se dela, fala-se com muito glamour, né? Os caras que abdicam de tudo, fazem juramento, viram os irmãos que vestem negro e vão lá pra muralha defender a fronteira contra sabe lá Deus quem. E tu fala, que foda a galera de preto que quero me juntar a eles, né, cara? São praticamente os templários desse mundo, né, sim, cara? Sim, com São certeza. São muito maneiro. É um núcleo foda do livro. É engraçado, porque eles perderam um pouco o glamour pra mim. Cara, mas eles não têm glamour nenhum, cara. Era bandido e mendigo. Nenhum. Pelo menos nesse instante da história lá do mundo deles, entendeu? Eles podem ter tido um glamour anterior. Sim. Mas naquele instante eles estão fodidos mesmo. A Patrulha da Noite, teoricamente, eles são os guardiões da civilização de Westeros. Sem a Patrulha da Noite, a civilização estaria toda comprometida. Sim. A ideia é essa, eles são os guardiões do estilo de vida. Tanto que eles não podem ter alianças, né? Eles não podem tomar partido de ninguém. Tem que pensar no coletivo, no todo. E talvez eles estejam fodidos, assim, de recursos, justamente porque as outras pessoas não acreditam mais que eles tenham serventia, né? Exatamente. Não tem porra nenhuma lá do outro lado. Então pra que eu vou dar recurso pra esses caras defenderam nada. É, porque se o perigo não vem mais, né, cara, porque ele não existe, né, em teoria, né? Mas peraí, mas aí eles vêm falando dos andarilhos brancos lá, os walkers lá. Em português é os outros, né? Os outros, isso? The Others, é. The Others. É, eles chamam de The Others. Lost Feeling. Sabe-se o que é? São tipo orcs que ele criou, Uruk-hais, os caras não, assim? Não, cara. Então, pra começar, no livro não tem esse negócio de elfo, de orc. Não tem, né? Só tem anão. Só tem anão. Não, anão, anão. Parecido com o nosso mundo, é. Anão, mas anão, não, anão, anão, não é uma raça. Mas é anão e é madafoca. É, não é anão de Tolkien, né? Mas anão eu vou mesmo. Te dizer que eu tô desconfiado que tem galera fantástica lá do outro lado, sim, entendeu? No meio do que eles defendem, por algumas indicações que eu tive no segundo livro. Mas eu não tenho, assim, a definição. Acho que no terceiro vai dar pra dar uma ideia melhor. Fear is for the winter, when the snows fall 100 feet deep. Tem três tramas ocorrendo ao mesmo tempo. Certo. Né? Uma trama é a Guerra dos Tronos mesmo, é aquela questão da conspiração, um conspirando contra o outro, todo mundo querendo poder. E isso é o tchan do livro. Que é o foda do livro, que né? É a parada política, isso é a parada foda do livro. O cara deve ter um mapa gigante na parede, cara, com todos os nomes que... Porque, caraca, meu irmão, tudo cheio de pormenor e de mil intenções, puta que pariu. O cara tá imaginando, tô imaginando o cara com um quadro enorme assim, com sabe aquelas coisas tipo do FBI pra pegar os caras que vão assim, chegando na galera pra baixo, não sei o quê, e ele vai matando e vai riscando, fazendo um X assim, né? Cada carinha, né? Esse cara... Com alfinete e barbante, né? Ligando os caras, né? Esse cara fez um curso com o Manuel Carlos, cara, porque ele também trabalha assim, cara. fácil. Foi todas as pessoas da novela na planilha gigante. É assim mesmo, cara. É, aí ao mesmo tempo você tem uma ameaça sobrenatural vindo do norte, que ninguém tá esperando, porque pra eles isso não existe. Certo. E do outro lado tem os Targaryen, né, que são os herdeiros do antigo rei, que estão tentando atacar também do sul, né? Eu acho que estão no sul. Estão no leste. No leste. No leste, né? Pros personagens do livro, a única coisa que é um problema real é a intriga política. Porque ela pode fuder todo mundo. É verdade, é verdade. A rainha atual fala, né? Quando você joga a Guerra dos Tronos, em inglês The Game of Thrones, né? Ou você ganha ou você morre, né? Muito maneiro isso. Essa frase é muito maneira. É muito maneira essa frase, né, cara? E, porra, o livro tem várias frases maneiras. No final do livro, ele leva isso ao pé da letra. O inverno está chegando, outro mote do livro. Não, e o medo do inverno, esse medo é real. Mas, sim, mas o inverno é inevitável. É inevitável, mas o pessoal tem medo. Sim. Que é um perrengue. E, ou seja, existe um medo do que vai acontecer quando o inverno chegar. Entendeu? Esse medo é real também. E, por último, você tem os Targaryen na Casa do Dragão, que perderam o trono, os filhos do rei do louco, que estão exilados num continente além-mar, uma distância curta, mas... Estão na Mongólia. E aí o cara tá arranjando umas alianças políticas pra voltar... um exército e reconquistar na porrada o reino dele. É, mas isso não é uma ameaça também. É, os caras levam meio que... Os caras não levam muito a sério, né? Como tá todo mundo tão preocupado com seus próprios interesses, não estão nem vendo, cara. É porque assim, a ameaça de trás da muralha, do inimigo lá, os outros, só quem acredita nela são os caras que vestem preto. Que são os únicos que estão vendo alguma coisa. E nem todo mundo leva muita fé. Uhum. Já a ameaça dos Targaryen só afeta ao rei, o Robert Baratheon. É só ele que se preocupa. Porque tem aquela porra de, pô, eu sou usurpador, caralho. Isso de consciência que ainda tem nele, né? Esses bárbaros aí não vão... O cavalo não vai nadar o oceano pra chegar aqui, não vai rolar nem fudendo. A única coisa que preocupa é essa guerrinha política, esse joguinho de xadrez que tem ali, e o inverno. Porque na condição em que a história começa, Westeros tem um rei, o rei dos sete reinos, né? É. E esse rei, na verdade, ele usurpou, né, o reino. Ele... matou o rei e tomou o trono pra si. E os herdeiros desse cara fugiram, estão exilados, né? É porque não era um rei que eles tomaram o reino do cara. Era uma linha de familiar, né? Que reinava por sei lá quantos mil anos dessa família. E aí teve uma guerra. Exatamente. Eles caíram, né? Chegaram à conclusão que o rei tinha enlouquecido. Eles chamam de rei louco. E fala, pô, não dá pra viver com esse cara. Uhum. O que a gente vai fazer? Por mais que tenha um rei, a divisão política é meio diferente do que a gente conhece. O resto do Westeros é dividido em outras províncias ou territórios em que os lordes daquela província têm poder político forte. Não são simplesmente, pô, o barão de não sei o quê. Parece um pouco assim com Roma. É. Cada general tinha seu exército e isso dava força política pra ele. Não é só soldado. Dentro do reino dele tem outros. Ele é subdividido. Tem vassalos, ele tem vassalos. Não, mas em pequenos lordes. Exato, exato. São os vassalos dele. São vassalos, mas que são lordes também. Tem um esquema de aliança política muito forte, né? É. De juramentos de honra e um monte de coisa assim. Que formam aquele território. Não é um território unificado com um exército oficial. Do rei, né? Não ele é. Conta com os seus aliados, os seus vassalos, cada um com o seu exército, cada um com a sua força política, né? E aí chegou um momento que esses caras falaram, pô, não dá pra ficar com esse maluco aí de rei. E aí eles mesmo arranjaram uma guerra pra tirar porque o cara. O que acontece? Tem a galera que apoia o rei, tem a galera que tá contra o rei. Quem tá contra o rei automaticamente é traidor, né? Exato. É. E esse era o problema de uma pessoa sozinha se levantar contra o rei, vai aquela galerinha, bate e mata. Por isso teve a guerra, é entendeu? Isso. Porque tá maluco, chega nessa porra. Isso não é spoiler, porque isso daí é uma coisa que aconteceu no passado do que tá acontecendo agora. É um prólogo. Eles contam durante o livro como se fosse o background do negócio. Então isso não é spoiler, não se assusta, isso não é spoiler. Inclusive o filho do rei, que era o cara, vamos dizer assim, o próximo na linha sucessória, e isso é maneiro porque eles têm uma linha sucessória definida pra cada reino, né? Isso. Esse aqui é o primeiro, aquele é o segundo, esse é o terceiro, né? Porque nego morre muito, então tem uma linha sucessória mesmo, definida. Definida para cada um desses lotes. Primeiro da linha sucessória, o filho mais velho desse rei maluco, era um fodão. um guerreiro fodão na parada. Era o líder militar do reino. E ele rodou nessa guerra. Sobraram os dois pequenininhos que vazaram, conseguiram fugir com eles e tal. E tinha uma coisa interessante de ressaltar aqui no... Nessa linhagem dos Targaryen? Targaryen, os que perderam o trono. É, a galera do dragão. Ah, isso é maneiro, porque cada reino deles tem uma espécie de um totem, né? Isso. Essa galera era o dragão. Os Targaryen, eles tinham o costume de casar entre si. Isso. Irmãos entre si, pra não perder a linhagem. Foi perder aquele cabelinho? Perder aquele cabelinho esquisito, né, cara? De é o que maravilha. Série da HBO. Cara, eu falo isso de coração. HBO, pra mim, é um selo de qualidade de qualquer coisa. Não, é foda. A gente já sabe. Já sabe o histórico da HBO. Watchmen tinha que ter sido série da HBO. Puta, seria muito melhor. Uma série da HBO, porque aí fazer um capítulo pra cada edição da revista, ia ser bem ruim. É, tem certas coisas que não funcionam em cinema, né? Porque cinema é tudo 2 horas, 3 horas no máximo. O ritmo é outro. Só Senhor dos Anéis funcionou, né, cara? É. E não tem muita explicação como funcionou. Eu não sei como, mas funcionou, né, cara? Esse funcionou também porque, pô, as pessoas envolvidas eram competentes, né? Sim. E uma das coisas da série que eu imagino que ela vai funcionar é porque o Martin está envolvido diretamente com ela. Graças a Deus, pô. Ele está envolvido com ela, ele tem experiência em televisão. Não sei se vocês sabem disso, cara. Pode parecer um choque pra quem não souber. Mas ele, cara, era o escritor daquela série lá atrás, que a gente era moleque, A Bela e a Fera. Eu sei. Nossa, não acredito. Eu sabia. Do Ron Perlman, né? Exatamente. É, o cara era o fero. É. Era Linda Hamilton. Linda Hamilton, caralho! Era uma série com um espírito obscuro pra caceta, é, né, cara? Pode crer, exatamente. Ou seja, ele tem experiência de televisão, ele sabe o que pô, funciona, o que não, né? Aham. Ou seja, tem gente competente em volta fazendo essa transição do livro pra tela. JP, você que tá aí nos Estados Unidos, em Orlando, com basicamente um mês de vantagem com o Brasil, o que você tá achando? Eu acho que no primeiro capítulo eles quis mostrar uma porrada de coisa, entendeu? Deixar, pô, a galera maluca no estabelecer que nunca o mundo, leu, né? Entendeu? É, o máximo que ele puder. Não ficar só ali no Winterfell, não sei o quê, e a trama ali. O que eu senti do primeiro é que eles deixaram alguns personagens, assim, sem tocar neles, justamente pra não confundir tanto. Como, por exemplo, o Rob, que aparece, assim, de passagem, né? O mais novo de todos, o caçulo, o bebê, nem apareceu até agora, né? Ele tem sua função também. E parece que na série ele vai ter 8 anos. Na verdade, eu particularmente acho até que se o livro fosse com a galera nessa idade que tá na série, seria até mais bacana. Mas não sei, sabe por quê, JP? Não, mas parece que o autor já falou isso, que é meio que se arrepende de não ter feito dessa forma. Sério? É. Parece que ele já falou isso. Na Idade Média, a galera de 14 anos já era homem. Com cara. Certeza. Mais ou menos. Mas esses garotos de 14 anos não têm comportamento de homem. Têm um comportamento infantil, cara. E eles, é aquilo que ele tava falando, que eles vão amadurecendo no meio do negócio, mas eles têm um comportamento infantil. Então não é que seja esse papo de que o cara com 16 anos era adulto, entendeu? Esses moleques com 16 anos são adolescentes. Verão de 10 anos, peitinho com pera e o Valtino. A criançada fica mais legal. Essa geração, né, cara? Tá todo mundo estragado, né? A geração que nasceu no verão... No verão é uma bosta, né, cara? Então, o cara só vai ser criado pela vida, né, mesmo? Tá ali, é mamãe pra cá, papai pra lá, meu lobinho pra cá, aí bora. Se a gente for pegar os padrões de hoje, hoje em dia, cara, isso é sacanagem, adolescência vai até 30 anos, cara. Vamos falar a verdade. Clear is for the winter, when the snows fall 100 feet deep. É difícil você criar uma série em que você tem que... A fotografia tem que ser toda de época... O figurino tem que ser tudo de época, tem que ser tudo, eles têm que criar tudo, né, cara? Não é porno chanchado, vai no apartamento Copacabana e filma, né, cara? Não. Então, isso já demanda uma produção absurda, né? E é muito difícil acertar nisso, cara. Eu sério, tem uma série que passa aí na TV a cabo que, cara, a mulher era plebeia e ela tinha peitão de silicone e lápis de olho, cara. E a mulher tava, sabe, lavando roupa na lama. Não dá, cara. É tipo assim... E as roupas, sabe aquela roupa toda nova, tipo Xena, sabe? A roupa é medieval, mas ela tá novinha, o cara acabou de comprar na loja. Não tá amassada, não tá envelhecida. Ah, isso na HBO a gente já sabe que não vai ter. Esse tipo de furo não rola. Então, inclusive o Ned Stark envelheceram o Boromir aí uns 20 anos, né, cara? O cara tá acabado, meu irmão. Tá rasgado de ruca, tá gordo, porra, cara. É, o personagem que chega fala pra ele, porra, não te vejo há 9 anos, tu ficou velho, hein, meu irmão? E a gente não vê ele há uns 10 anos, 9 anos de Seus Anéis, né, cara? Pô, eu fiquei assustado com o cara tá acabado, cara. Eu acreditei que eu tô nesse mundo, né? Isso é o mais difícil, cara. Foi a magia que aconteceu com Seus Anéis, a gente acreditar que tá vivendo aquele mundo, né? E no livro de Seus Anéis, você acreditava, né? E na hora de passar isso pro filme, é um desafio. É, sabe qual é o desafio que eles têm mais do que roupa e tudo mais? É a parte de arquitetura, cara. Porque esse é um dos fortes do livro, a descrição das capitais, cara, de como é a diferença de cada cidade e tudo mais. Aí eles vão ter um hard time, cara, porque King's Landing é uma cidade muito maneira. Eu não sei como é que é traduzido pro Brasil, desculpe. A cidade do rei. Acho que é Porto Real, né? É uma cidade muito foda, cara. Muito, mas muito, entendeu? A descrição dela no livro. O Ninho da Águia é foda pra caralho. O Ninho da Águia, porra, cara. O Ninho da Águia é sinistro, cara. Como é que eles vão mostrar o Ninho da Águia? Eu não sei ainda também. Mas Kingsland, no Penhasco, as divisões de setores da cidade, entendeu? Porque, pô, tem aquele gueto, filho da puta, em volta dela toda, entendeu? Com a galera pobre mesmo. Então essa diferenciação do luxo com a pobreza, cara, isso é uma parada que eu não sei como é que eles vão fazer. Por enquanto, o que eles mostraram de Kingsland são cenas fechadas, entendeu? É. Dentro de um lugar, parede de chegada, entendeu? Não deram uma visão ampla da cidade. Não, mas o que mostraram foi eu achei que foi... A parte de Winterfell eu achei foda. O Winterfell é maneiro, mas o Winterfell é mais rústico, né? É mais simples. É uma coisa mais simples, é mais rústico o Winterfell. Clear is for the winter, when the snows fall 100 feet deep. Qual foi a grande diferença dos personagens? O Azaghal falou aí que achava que o Ned Stark, que é o Boromir na série, fosse mais... não tivesse tão detonado, né, quanto ele tá. É o cara trabalhava no sol, né, mesmo? Eu acho que o que ficou mais esquisito de todos foi o nosso amigo Khal Drogo. Caraca, né, cara? Não me fale do Khal Drogo, não, cara. Não, Khal Drogo, Khal Drogo, né? Eu acho que pisou na maionese ali, cara. O Khal Drogo é tipo o Gengis Khan, né? Ele é o Gengis Khan, cara. Ele é o Gengis Khan. Cara, eu acho que eles fizeram um centauro gay, cara. A primeira impressão que eu tive dele é um centauro gay. Que lápis de olho é aquele, cara? Não, olha só, cara. Jovem Nerd, você que não leu o livro. Quando você lê de um cara que é tipo um bárbaro, certo, não usa armadura, certo, só um coletinho de couro leve, vive no cavalo, montado a cavalo, dorme em tenda, as coisas mais importantes tem que ser feito a céu aberto, o cara não tem propriedade, só destrói e rouba o que ele quer pra ele. Como é que você imagina esse cara? É, já, tudo bem. Você imagina que de manhã, quando ele acorda, ele vai se dar o trabalho de pedir pros criados passarem lápis de olho nele, cara? Mas o cara é ex-salva-vida do Baywatch, meu amigo. Então podia ter é o próximo Conan, né, o ator? É o próximo Conan. Peraí. Tá de sacanagem. Esse cara é o próximo Conan? Esse cara é o Conan? É o Conan. Puta, eu ia falar assim, porra, tá esse cara, mas o Conan tá foda, né? E esse cara é o Conan. Eu, como te falei, não li o livro. Então quando eu vi o cara, eu falei, porra, sei lá, o cara usa lápis de olho. Os egípcios também usavam lápis de olho e os caras eram um sinistro, cara. Quem? Egípcios. Os egípcios eram os caras mais evoluídos, né? Pô, cientificamente e tal. O cara não, o cara é come carne de cavalo. É, exato. É a comida do cara, né? Mas cara? Eu entendi o que você... Eu entendi o lado de vocês. E o Conan também, eu acho que vai ter lápis no olho também. É, não, eu gostaria de deixar aqui registrado meu pedido. Por favor, se fizer um Nerdcast sobre Conan, eu quero participar só pra falar mal. Só pra falar, que aquele cara ali, ele parece o cantor lá do aquele grupo Carrapicho. Ele não parece o Conan. Você se lembra dessa porra do bate o tambor? Você se lembra dessa porra? Nossa! É esse cara, é esse o Conan. É uma vergonha, cara. Mas o cara faz cara de mal o tempo todo. Não. Que é a culpa dele, porra. O cara vive no sol, meu irmão. Vive no sol, o cara não tem uma ruga. O cara era pra ser pior do que o Ned Stark, era pra ser um c... cara, de tanta prega na cara. aquele cara não te assusta. O cara chega pra você e não te assusta. Não, acha que ele então vai... assusta muito, né, cara? Um personagem que era difícil pra caceta de fazer a transposição e eu acho que tá bom é o Tyrion. Sim, sim. Claro, o Tyrion tá excelente. Que achei foda. Arrumar um anão de verdade que seja bom ator não é uma parada muito, muito simples. Né? E o cara tá mandando bem pra caceta. Porque uma coisa é você fazer igual no Senhor dos Anéis de transformar um cara normal e botar ele como se fosse um anão. Sim. Né? Outra é você pegar um anão de verdade e botar ele pra atuar, cara. E fazer um trabalho de qualidade. Não tem tantos atores anões. Tem muitos, pô, que fazem cenas. Ponta e tal, figuração. Exato. Agora, o cara pra ter o peso que ele tá tendo, pô, o cara tá de parabéns e quem escalou... Eu só conheci o Willow. É porque no livro o personagem do Tyrion é um personagem bem foda. Cara, é muito foda. Não, pra mim, até agora, é o personagem principal do livro, pô. Não, e esse livro é foda porque, assim, não fica muito claro quem é vilão, quem é mocinho. Os personagens, eles são misturados, cara. Exatamente. E essa é uma daquilo que a gente falou lá no começo, de subgênero do estilo. É, no Tolkien, você tem os personagens que, pô, esse é o bonzinho, esse é o mal, né? É, isso é muito claro naquela linha de livros. Na do Martin, não. É o personagem que, pô, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Tem suas virtudes e tem seus defeitos. Isso é mostrado o tempo inteiro. E no Tyrion, isso é, pô, direto, cara, que acontece. É. Uhum. Ó, eu gostei do Jon Snow, Guilherme Briggs. Parece. Também, né? A gente tá achando que o cara é igual o Guilherme Briggs. O cara parece o Guilherme Briggs. Que é o filho bastardo do Ned Stark. Isso. Né? E Snow é um nome de bastardo. Nome de bastardo da região norte. É, exato. Ah, então qualquer bastardo é Snow. Do norte. Porque a galera, por exemplo, lá da Meiuca, que é a galera que é da região dos rios, quando o cara é bastardo, o cara é River. Ah, entendi. Cada região tem seu termo pra mostrar os bastardos, que era muito comum o cara ter bastardo, esses lotes. O próprio Crônicas de Arthur do Conor, o Arthur era um filho bastardo do rei também, e ele não era escondido nem morto. Porra nenhuma, o cara tinha lá, não ia ser o herdeiro do trono, mas ele tinha lá sua posição no reino, né, cara? Mas, cara, a personagem que eu gostei mesmo é da Cersei Lannister. Olha aí, Jovem Nerd. A rainha, né, cara? Que fetiche no ar. Que fetiche, cara? Ela, cara, consegue passar com um olhar só, que ela é uma filha da puta. Mas você sabe, cara, você vê que é uma personagem muito interessante, seja lá o que ela for, entendeu? Agora, o rei, ele é bem desprezível, né, cara? Ele é um personagem, assim, completamente irresponsável, ele não governa, ele tá ali só pra curtir. Agora, é um personagem que é bem foda, pelo que eu li no primeiro livro, não li o segundo ainda, e que eu tô doido pra ver na série, é o pai dos Lannisters, o Twin, né? Twin, como é que é o nome dele? Tywin, né? Tywin Lannister, cara. Esse cara promete. Eu agora já não lembro se é no primeiro ou no segundo, cara. Que ele tem um encontro com o Tyrion. Ah, é no primeiro. Essa parte é foda pra caralho. Porra, essa é a melhor parte do primeiro livro disparada, né, cara? É foda, cara. Esse personagem tem tudo pra ser foda na série. Tears for the winter, when the snows fall 100 feet deep. Ele desenvolve os personagens de uma forma muito interessante. Cada capítulo, ele é narrado sob o ponto de vista de cada personagem. E não é aquela coisa chata de o mesmo personagem vendo a mesma coisa. A história, ela flui. Sim. E é escrita na terceira pessoa. Mas, de certa forma, aquela realidade está sendo vista sob os olhos daquele personagem que ele está descrevendo no momento. Sim. É interessante até que o nome dos capítulos não é capítulo 1, capítulo 2 ou a Folha, o Lobo. Não, é o nome do cara. É o nome da pessoa. Então você chega no capítulo, o próximo capítulo é John, Tyrion. Eu tenho visto isso aqui em outros livros. É uma tendência de fazer isso, porque isso dá muito mais ferramentas pro autor do que seguir o livro numa linha assim contínua de tempo, 100%, entendeu? Porque quando você vai mexendo com o personagem, você vai e volta um pouquinho, né? Você mistura um pouco o tempo. Não tem como não fazer isso. Ele até consegue bem no contar dar uma progressão, mas você tem mais liberdade de mexer com o que tá acontecendo. Mas ele não repete o mesmo evento. É, ele menciona um evento passado, mas não repete. Mas, e além disso, o que é bacana nessa progressão de personagem, é que ele sabe, cara, esse cara, ele tem um timing em que momento que determinado personagem vai crescer na história, é muito bom, né, cara? Muito bom. Cada pedaço do livro, você vê um personagem aflorando, até amadurecendo mesmo como pessoa, o personagem, né? Uhum. Por exemplo, você pega no começo do livro uma das filhas do Ned, que é a Sansa, e você fala, pô, essa menininha, não sei o quê, papapá. Piriguete. Chega num determinado ponto do livro que você, pô, te dá um estalo e tu fala, pô, em algum momento essa menina vai ter uma virada de personalidade, né? E isso acontece com o Rob, acontece com uma porrada de personagens no meio do caminho, né? Até porque a gente tá falando de um monte de personagens que são crianças que começam o livro. É, né? Exatamente. É bem legal, porque são os fatos externos que moldam a pessoa. Se você for avaliar, quatro personagens que ele vai contando são quatro crianças, cara. Que é o Jon Snow, que tem 14 anos, sei lá. É, no seriado eles deram uma chamada pra cima forte, né? É, mas é muito interessante a forma como ele desenvolve. Você fala assim, pô, por que ele tá escrevendo sobre uma criança de 8 anos, cara? O que uma criança de 8 anos tem pra oferecer pra uma história? Ele vai pelos olhos dessa criança, mas ele, por ela, ele tá contando o que tá em volta, né? Isso é muito maneiro. Sim. Esse cara, ele escreve muito bem. Outra coisa também que é importante falar é que ele é imprevisível. A forma dele escrever, você tá crente que você já, pô, já tá vendo toda a história. Não, isso vai acontecer desse jeito, aquilo ali vai acontecer daquele outro. Cara, de repente ele vem e muda tudo. E você fica, caraca, que isso? Isso é inacreditável, cara. É calça riada atrás de calça riada. Né, ele te deixa, cara, surpreso a todo momento. Você lendo, você vai imaginando as coisas e vai projetando, né? O que vai acontecer, quais são os seus pontos seguros na história. Ou seja, quem tá ouvindo agora e ainda não começou, nem perca seu tempo. Projetando muito, não. Nenhuma outra parada que eu ouvi que é muito maneira é nem se apegue a ninguém. Não se apegue a ninguém, mano. Mas olha só, vocês estão falando isso, o Guga, que já leu o livro faz algum tempo e tal, me avisou isso, e eu comecei a ler o livro, comecei a ver a série, e não adianta, mesmo o Guga tendo avisado, eu tô me apoiando nos pontos seguros, eu tô projetando o que vai acontecer, não adianta, padre, é natural você fazer então, isso. Então, ele vai tirar tudo isso de você miseravelmente. Ai, meu Deus. Porque você se apoia, não, esse aqui é meu, esse aqui é do meu time. Eu vou te falar mais, Jovem Nerd. A gente vai tirar isso de você miseravelmente. Que a partir de agora estão liberados os spoilers. Ai, meu Deus. Avisa bem a galera, implora. Quem deseja ler o livro, pare por aqui. Vocês que querem assistir a série ou ler o livro sem spoiler. Na verdade, eu aconselho você a fazer os dois. Faça os dois. E não querem tomar spoilers, que a graça dessa porra é você ir descobrindo e ter surpresa e tal. Eu vou ficar aqui porque são ossos do ouvido, não faz mal. A gente vai falar só do primeiro livro. Parem agora se vocês não querem spoilers. Então, quem já leu vai curtir, né? Quer que a gente fale sobre o livro e tal. E se você quer se resguardar, guarda esse podcast com carinho. Depois que você vê a série e lê o livro, você volta. Certo? Então, aqui começa a zona de spoilers, Guerra dos Tronos. Você sabia que o Ned Stark morre no final? Não! Que pariu. Eu queria pegar você já te preparado. Caralho, isso é sério mesmo? Puta que pariu. É seríssimo, cara. Que merda. É seríssimo. Você tem uma chance de ir embora agora, cara. Ai, meu Deus. Porque você... É foda que você não espera que ele vá morrer, né, cara? Você até duvida, né, cara, que ele vá morrer mesmo. Ele tá ali, você não fala, ele não. Tá ali pra morrer e tu fala, não é possível. Daqui a pouco, bum, morreu, né? Se você acha que o Cornel mata os caras do nada, isso é mais escroto ainda. Nem descreve a cena. Nossa. É assim, o rei mandou cortar a cabeça. Próximo capítulo. O que acontece? O rei morre primeiro. Puta que pariu. Sem sacanagem, quando o Robert morreu, eu acho que ele tinha que falar, aí galera, valeu, meu compromisso era com o cara, tá aqui esse brochinho aqui dessa figa e porra, se quiser alguma coisa comigo lá em Winterfell, dá um alô e porra, vai embora, né? Pô, mas é o que eu teria feito também, cara. Pois é, porra, eu nem avisava, eu mandava uma carta. Imagina, com um envelope com um broche dentro. Mandava o corvo, né, cara? Porra, cara. Porque ele foi pra lá sabendo que era um ninho de cobra, né? Já foi sabendo. É, o cara morreu, acabou o compromisso. compromisso dele, bicho. Deu mole, deu muito mole. Aí com essa piroca de honra, o cara tomou no cu. Honra de cu é rola, né, cara? O fato, ele ficou preocupado com pô, o futuro do reino. Ah, mas se fuder, pô. Se for do reino, né, cara? O inverno tá chegando, que se for do reino. O que vocês dois ainda não sacaram é o seguinte, é aquele negócio, uma frase que o americano adora, que é hindsight 2020. É aquele negócio de revisionismo, né? Você enxerga o negócio depois. E aí analisa com os olhos que você enxergou depois. Se por um lado isso fudeu o Ned, isso depois vai ser a salvação de Winterfell, né? Ah, sim. Com certeza. Mas, e é engraçado só. Porque... Eu não vou falar esse spoiler, coitado do Jovem Nerd, não vou deixar quieto. Ai, meu Deus. Pô, tu já fudeu a minha meia vida. Não, pior que não. Pô, não, então pior não. Que não, cara. Fear is for the winter, when the snows fall 100 feet deep. Como é que se desenvolve a história dos Targaryen? Eles estão lá... Ah, Jovem Nerd, você pediu, cara. Não, puta que pariu. Podia dormir sem essa, né? Não, mas na verdade a história deles, dos Targaryen, do Khal Drogo, são um excelente exemplo pra mostrar como esse livro é foda e imprevisível, cara. E como tudo é pensado e como nada acontece por um acaso. É. O Viserys Targaryen, é aquele, é o filho mais velho, o próximo rei, né? O herdeiro dragão, como você queira chamar. Uh-huh. É o rei pedinte, como eles chamam, né? É, sim. Porque ele vive de favor dos outros, nunca pegou numa espada, nunca deu uma porradinha, nada. Só fica nesse negócio de meu reino, meus sutos, meu reino, meus sutos. É o Jorginho Guile de Westeros. E ele aposta todas as fichas dele no casamento da irmã, a Daenerys. Com o Centauro. Com o Centauro, Khal Drogo. O Gengis Khan de Lápis de Ouro. Ele, na cabeça dele, acha que fez um acordo com o cara. Certo. Eu te dou a minha irmã, você me dá 10 mil homens, tá tudo certo. E a gente invade lá. Eu vou lá, invado, ganho meu reino e fica uma beleza. Isso. Na cabeça do cara, do bárbaro, não. Você cedeu sua irmã e eu vou te dar o trono quando eu quiser, se eu quiser. Eu já acho, cara, que porra, pro Khal Drogo só pensou a cabeça de baixo, cara. Ele falou, pô, eu quero essa menina de cabelo diferente aí. Pô, vou aturar esse malandro até quando me for conveniência. Uhum. Ele nunca passou pela cabeça dele ir pra Westeros. É porque eles falaram que eles não tinham marinha, frotas, não navios. Tinha, só não tem cavalo. Eu acho que nunca passou pela cabeça dele cumprir essa parte do trato, cara. Não, e aí o que acontece? O rei pedinte, o Viserys, fica enchendo o saco. Enchendo o saco da irmã, enchendo o saco todo mundo. Cadê a porra do meu soldado? Meus homens. Até que ele faz merda. Ai, meu Deus. Khal Drogo fala assim: ah, você quer ser coroado? Eu vou te coroar agora, filho da puta. Derrete ouro e joga na cabeça do cara. Puta que pariu! Que merda, toma spoiler. Tipo, a mulher agora é a Khaleesi. E ela não tem mais pra onde ir. Não, ela é a esposa do Gengis Khan. Pra ela tá tudo certo. Ela virou rainha dos cavaleiros ali. Isso. Mas ela começa a despertar nela essa parada de agora eu sou a última dragoa. Tenho o sangue do dragão. Eu sou a herdeira. Aquele é o meu reino. Ela começa a ter esse sentimento. É a parada que o JP falou do personagem dela crescer. Quando o irmão morre, ela passa a ser... o herdeiro, né, do reino, dos sete reinos. E ela começa a falar com o Khal Drogo, olha, vamos lá, é maneiro, tem as paradas diferentes, tu vai gostar. E o cara não tá nessa. Cara, não, eu não, meu cavalo não nada, se fosse pra chegar lá, cavalo tinha asa, não tô nessa. Ah, mas ela passa da função 1 da mulher na Idade Média, que era fazer sexo com os homens, pra função 2, que é manipular os homens, mas né? Ela não consegue manipular ele muito bem. Ah, não. Ela fica só nessa. Até ela passar pra função 3, né? É, quer ser mãe, né? Aí o que acontece? Ela tá passando pela feira, conformada com aquela vida de rainha, o que não é mal, né? É. Tentam matar ela, porque o rei lá, o Robert Baratheon, tava incomodadaço que tivesse ainda descendentes dos dragões, que pudesse ameaçar eles de alguma forma. Sim, com certeza. E o cara, o Khal Drogo, não tava nem aí que se foda dragão, que se foda essa merda toda. Quando tentaram matar ela, o Khal Drogo ficou putaço. Uhum. E falou, agora quem manda nessa porra sou eu. Vamos lá dar tapa na cara desses filha da puta, vamos tirar todo mundo, tu vai devolver teu reino, e aí tu fala, agora vai ser foda, meu irmão. Agora vai ser foda pra caralho, vai ser Gengis Khan pra tudo que é lado, o Blacan vai ser todo mundo. Uhum. E aí vem a merda. E aí vem o imprevisível do autor, né, cara? Ai, não, meu Deus. Cai no show, Jovem Nerd. Eu tenho até pena de contar pro Jovem Nerd, cara. Porque... porque ele morre, bicho. Puta que pariu. E ela aborta, porra. Puta que pariu, fudeu tudo. Fica assim, tu filho da puta. Como é que, caraca, como é que mata o cara, aborta a criança. E agora? Que tava tudo certo, né, meu irmão? É, cara. Porra. Cara, mas é muito genial. Como isso acontece, cara? Porque o cara pegou todo o calaçar dele, são 40 mil cavaleiros, e tá indo pros portos. No caminho encontra outros guerreiros e luta com eles, porque eles, afinal de contas, são bárbaros e tem que lutar com todo mundo que está no caminho deles. É claro. E ele passa um perrengue na luta. Eles vencem a luta, mas o cara leva uma lanhada no peito gigante. O cara fala 1 milhão de vezes que corta o mamilo dele fora, não sei pra que essa obsessão do cara. Não precisava ter insistido nessa porra de ficar falando que o mamilo foi destruído, o mamilo foi cortado. Toda, porra, você virava a página, mas não se esqueça do mamilo. Ela fica com pena das mulheres que estão sendo estupradas e salva algumas mulheres dos cavaleiros e causa uma quizumba, porque os caras, os cavaleiros dele estavam, porra, mas é meu direito, caralho. Eu lutei aqui, é o mínimo eu poder estuprar alguém, roubar um negocinho. Uhum. E ela, não, mas essas aqui eu não quero, essas aqui são minhas. Aí salva uma velhota, que era uma curandeira. E ela toma confiança e amores por essa porra dessa velhota. E quando ela chega lá e vê o cara com o peito, o cara cortou, fez, tirou um bife aqui do peito e caiu a pele, sabe qual é? Uhum. E fala, essa aqui é minha curandeira agora e ela vai resolver o problema do teu peito. Fecha o peito do cara, costura, passa um guento, sei lá o quê. O cara começa a piorar. E ele tem os irmãos de sangue dele que são jurados a ele, que morrem se ele morrer. E os caras começam a ficar putos, falar que aquela porra é uma feiticeira maligna, Maeg, que eles chamam, e que tá fazendo mal a ele. E ela começa a peitar os caras e ela manda um cavaleiro ocidental que ela tem com ela defender e o cara mata os irmãos de sangue do cara e ela bota a mulher pra fazer um ritual maligno, sinistro. Última tentativa. É, a última de tentativa de salvar o cara. O cara tava na merda, Pedro, o cara tá podre já. Todo mundo já tá falando que o cara ia morrer. Ela começa a fazer o ritual, dançar com os mortos lá, um monte de sombra na cabana, o caralho. No meio tempo dessa parada, a princesa, a Dani, começa a parir, estoura a bolsa. E o cara morrendo com a maluca dançando lá dentro, fazendo o ritual maligno, a mulher parindo lá de fora, todo mundo com um cagaço que tá todo mundo amaldiçoado, né? Esse pessoal capial, quando vê qualquer merda assim, é a mesma coisa, né? Tá todo mundo amaldiçoado, né? Ninguém quer fazer o parto na mulher porque ela tá amaldiçoada, porque tá todo mundo amaldiçoado. Sor Jorah Mormont, ele fala, não, ela sabe fazer parto, ela falou pra gente, entra na cabana, acaba o capítulo. Quando volta, o cara sobreviveu e ela abortou. Na verdade, o filho nasce morto. Nasceu morto. Mas o que aconteceu de fato foi, a mulher tinha ficado putaça porque os cavaleiros tinham invadido a terra dela, destruído tudo. A mulher era velha, maluca. A velhota. Aham. Uhum. É. Ela ficou putaça porque mataram todo mundo, destruíram o templo dela, curraram ela e o cacete. E ela fez de propósito. Nossa. Ela fechou a filha do cara e deixou apodrecer de propósito. E ela matou o filho da mulher de propósito no parto. Caraca, mano. E aí, quando o cara ficou fudido lá, catatônico, perdeu todos os guerreiros. É. Os caras não seguiam um líder fraco. Aquela cultura barra. Os outros caras em comando começaram a falar, agora eu sou o líder. Um levou 20 mil, o resto começou a debandar. Em menor Nossa, escala. A mulher destruiu o império do cara. Destruiu tudo. O cara virou o Dom Lázaro Venturini. E se eu não me engano, assim, a mulher ficou estéril também. Ficou estéril. Nossa, merda geral, cara. Geral, fala, cara. Aí tu fala assim, caralho, que filho da puta. Mas em compensação, ela tinha ganho de presente no casamento 3 ovos de dragão. Que era o presente do cara, mas que, pô, o nego falou, esse ovo é uma pedra. Fóssil. Uma pedra. É pedra. O Khal Drogo tava morto-vivo. Já que tá morto, vamos acabar com o sofrimento do cara pra ele poder cavalgar nas estrelas. Aquele papo todo, né? Uhum. De ela bota todos os pertences do cara na fogueira, bota o cara sentado em cima, o cara tava whatever, né? Catatônico. Amarra a porra da bruxa maldita na fogueira junto. Agora tu vai também. Vai. E bota as 3 pedras como presente pro cara. Mas ela tava com um feeling que aquilo, sabe? Podia rolar uma parada diferente. E ela faz a fogueira gigante. Ela entra no meio da fogueira, porque ela é a filha do dragão, ela tá piradaça. É ela mesmo? Tá perto do fogo, o colete pega fogo, ela tira o colete, aí ela tava grávida, então os peitos começam a espiar leite pra tudo que é lado, assim, ele é sinistra, cara. Eu quero ver como é que eles vão fazer esse leite pior, meu irmão. A mulher pelada em frente à fogueira, espirrando leite pelos peitos. É porque pra ela, o fogo não queimaria uma verdadeira filha do dragão. Exato. Ela se queima. A galera não consegue ficar próximo como ela estava. Certo, certo. Quando o fogo extingue e só tem cinzas, a galera chega pra ver o que restou e tá a mulher dando de mamar pros dragões, cara. Caralho! Os Bebês dragões. Os bebês dragões que nasceram. Três dragões, um vermelho, um verde e um preto sinistro. Cara, então aí vem a fantasia mesmo. Aí, né? Acaba o primeiro aí livro. Aí volta a fantasia e acaba o livro. Acaba o livro? Acaba o livro, puta, cara. Puta que pariu, caralho, maluco. É foda, cara. Eu sabia que você ia longe, livro. Cara. O livro é foda. É foda, cara. Nossa, caraca. É foda, é foda. Aí, o que eu falei, a parada do imprevisível e de, porra, um personagem de nada, uma curandeira que causa essa porra toda, cara. Olha que filha da puta. E aí vem o negócio. Aconteceu essa tragédia. Perderam a força de ataque que ele, o Drogo tinha decidido ir pra lá. É, a tua expectativa como leitor... É, acabou essa trama, né? Tu fala, pô, fudeu. Daqui não sai mais nada. Exato, exatamente. E aí vem o Valento, que é o renascimento dos dragões, né, cara? Não, e é aquela parada da mulher tá com um cara e ela resolve salvar quatro mulheres que estão sendo estupradas e uma dessas mulheres fode tudo. Cara, foda, é inacreditável. Você contar lendo a mulher salvando a outra e pegando ela como escrava pra servir a ela, você não vai esperar que essa mulher vai foder tudo mesmo. Foder tudo. Uma mulher dessa vai matar o Khal Drogo, cara. É muito sinistro, cara. Caraca, sensacional. Por isso que você não pode se apegar a nenhum personagem. Não pode, cara. Tudo pode mudar. Na série com um lápis de olho, você normalmente não deve se apegar ao Khal Drogo. Mas no livro, em um certo momento, tu começa a falar, pô, esse cara, porra, quero ver como é que esse cara vai se portar lá quando a gente for pra guerra lá do outro lado, né? Tu cria pra você essa expectativa. Quero ver o bicho pegar com esse cara lá invadindo. Por que que essa porra faz tanto sucesso, né? Porque de tantos e tantos livros de fantasia que falam de... desses reinos fantásticos, falam de dragões, falam de tudo, cavaleiros de dragões, não sei o quê. Parece que em muitas dessas histórias vem tudo muito de graça, né? Ah, então tem o dragão, então tem não sei o quê. E você não consegue criar um laço com os personagens. É como você falou do Aragorn, né, cara? Ah, eu sou um garoto, eu tenho um negócio na mão e eu chamo dragão. Exato. É muito de graça, exato, entendeu? É muito de graça. Até o meio do livro, você nem imagina que vai ter essa situação. Você já acha que vai ser só a parte política mesmo, que não vai ter parada de dragão. Você acha que o máximo que você vai ter é uma guerra foda entre os Dothraki lá. O primeiro contato que você tem com o negócio de dragão tá com a menina Arya, que quando ela vai escapar, ela encontra os ossos do dragão. E tu fala, porra, existiu mesmo, né? Não é só a lenda do cara lá do totem do maluco. Existiu, porra, do dragão mesmo. Mas aí, mesmo assim, tu deixa isso de lado por mais um bom momento do livro. Até vir, pô, o renascimento da família na forma dos dragões, né, cara? Ele te cria uma expectativa quando ela tá dentro da tenda dela sozinha, de bobeira e tal, e ela pega os ovos dos dragões e joga na fogueira. Uhum. É. Ela, puta, eu acho que isso aqui vai dar certo, hein? Tô fazendo nada mesmo. Pum, e a parada custa uma fortuna. O cara falou, olha, minha senhora, vendendo um ovo, a senhora compra uma barcaça de guerra. Se vender três, os três vivem bem o resto da vida, o cara, uh-huh. O cavaleiro fala, uh-huh. O Sor Jorah. Aí você vê o seguinte, os bebês dragões ali podiam estar até influenciando o comportamento dela. Sim, sim. Até nesse ponto de passar, dá pra ela a vontade de voltar pro outro lado. Pode ser, sim. Podia até estar influenciando ela dali. Uhum. E é legal porque o nascimento dos dragões é envolto por uma certa magia. O que é que acontece? A feiticeira, quando vai cuidar do marido dela, fala assim, olha, pra recuperar a vida dele agora, já que já tá morrendo, o feitiço que eu vou fazer tem que dar uma vida em troca. E ela se pergunta, a minha vida? Ah, não, não, a sua não, pode ficar tranquila. Uhum. E aí faz a porra da magia toda lá, e o cara fica Dom Lázaro Venturini, e ela mata o filho do cara. Uhum. E aí quando ela faz a mega fogueira, ela bota o marido, que tá vivo, um catatônico lá, um zumbi, mas tá vivo, né? Ela sacrifica um cavalo gigante lá, o garanhão que eles tinham, e sacrifica a feiticeira. Sim, claro. Três vidas pra três dragões. Que maneira, hein? Foda, né, cara? Cara, eu não tinha percebido isso. Caraca. Foda, cara. Foi foda, né? Ah, e olha a estrada que esse cara pavimentou pra te introduzir isso. Vou colocar uns dragões nessa história. Mas não vai ser de graça. Olha só o que ele preparou. Ah, o livro é viciante, cara. Você começa a ler, você não consegue parar. Mas essa parte a gente contou porque ela mostra o espírito do livro, cara. Como ele é imprevisível. A mulher que não tinha nada, era a irmã do Viserys lá, o rei pedinte, eles não tinham nada. Eles casam com um cara, matam o irmão dela, ela fica sozinha, mas a partir ela passa a ser mulher de um rei, de um soberano, que gosta dela, uhum. Gostava dela. Eles decidem invadir o reino, então eu tô com perspectiva agora de guerra fodástica, e o cara morre, acabou, do nada. O spoiler foi justificado por conta disso. Uhum. Já a do Ned Stark e do Robert, eu tentei de sacanagem mesmo.